Capítulo 5. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. O que você vê? Perguntou o anjo. Vejo um rolo voando, respondi. Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida, ele me disse: nesse rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. Na outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos: envio esta maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente, até sua madeira e suas pedras. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: é um cesto para medir cereais e está cheio do pecado de todos que habitam a terra. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse: a mulher se chama perversidade. E a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal.